esboço que foi o que me deu assim mais dificuldade, o esboço do projeto final, isto no módulo 2. Eu não sei exatamente, quer dizer, eu sei o que quero fazer, mas tenho algumas dificuldades, precisamente por não conhecer tudo o que as ferramentas podem fazer para poder concluir as minhas intenções a nível do projeto final. E pronto, aí é a minha maior dificuldade. Não, eu pesquiso muito na internet à procura de algumas ferramentas, principalmente grátis, mas depois tudo o que eu quero fazer não dá só com ferramentas grátis. E pronto, então isso tem-me atrasado um pouco. Também gostava de perguntar à Adelina se por acaso conhece alguma ferramenta para fazer e-books. E porque eu gostei muito de ver o site É Aprendizagem, aquele do espanhol, e Sim. conseguiu colocar tudo num e-book, tudo que fez a nível do blog e do Sim. website. Gostei muito Olha, de ver. tenho o Calamé, eu estou agora a dizer, tenho o Calamé, tenho o Issuu. São estes dois, são os que eu estou a usar. Tenho o Flipsnack. São três ferramentas. O Flipsnack tem um problema, é que só deixa na conta gratuita, só deixa fazer um livro em cada conta. Mas o Calamé e o Issuu é o que eu uso mais porque deixa fazer os livros que a gente quiser, não é? E portanto, são duas ferramentas muito simples. O que estas ferramentas fazem é transformar um PDF ou um PowerPoint ou um documento no Word num livro que nós podemos folhear. É isso, portanto, é só, não tem, a ferramenta é que nós só colocamos lá o nosso PowerPoint e a ferramenta, ou o nosso PDF, e a ferramenta transforma-nos isso. Portanto, não tem nada que aprender, não é? É só pôr lá, carregar o ficheiro e ele encarrega-se de fazer o resto. Eu tenho um tutorial, posso-lhes passar aqui como é que se carrega um ficheiro no Calameo. Vou ver aqui nos meus tutoriais. Está bem assim? E Sim, Soraya? sim, sim, sim. E E que depois, mais? relativamente ao módulo 3, eu ainda estou um pouco atrasada, porque eu já coloquei um no blog. O meu blog, o website, aquilo vai tudo sofrer alterações, porque eu não sei exatamente para que é que vou utilizar essas ferramentas. Enfim, não dominava praticamente nenhuma, então também não tenho muitas certezas do que é que quero fazer, e depois vejo uns gosto, e depois vejo outros. Enfim, então ainda estou a tentar descobrir o que é que quero fazer. E quando vi todos esses exemplos, enfim, gostei dessa ideia, por isso o blog vai sofrer muitas alterações. E só coloquei lá ainda um hot potato, o primeiro, acho que sim, o JC Close, acho que foi esse que eu coloquei. Só que é muito complexo, para mim é muito complexo. Criar não, mas depois passar, descobrir o código, porque eu não domino blog em nada, depois colocar no blog, enfim, por isso está muito demorado. Eu só fiz um porque o processo é muito difícil para mim, levo muito tempo e depois esqueço rapidamente. Tenho um caderno com notas e notas e notas, mas nem sempre isso funciona. Oh, Então, pronto. Soraya, se calhar o melhor é eu marcarmos uma sessão à noite ou durante o dia. Tenha que me dizer qual é a hora que dá mais jeito. E eu ver consigo esses problemas que vai tendo e ajudá-la a resolvê-los para não estar assim tão ansiosa e Pois, porque eu não. perco muito tempo, eu Pois, posso ter um pronto. dia inteiro a tentar. Pois, mas então não faça isso. Quando estiver a trabalhar na oficina, veja se eu estiver online no Skype, diga se não, marcamos um encontro e eu vejo consigo o que é que está a fazer e resolvemos essas questões. E evita essa perda de tempo, está bem? Tá bem, tá bem. Pronto, olha, agradeço à Marta e ela deixou já aqui mais algumas aplicações. Tenho o iBook, aqui eu já lhe passo aqui também o site, depois fica de arquivo. E eu, entretanto, coloquei-lhe um link de um tutorial para usar o Calameo, que é para transformar. Portanto, tenho aqui neste link do YouTube. Marta, obrigada. Pronto, Soraya, já sabe, não perca tanto tempo sozinho quando vir que as coisas não estão a correr tão ligeiras quanto era desejável. E com a minha ajuda vai ver que faz as coisas rapidamente. O que eu digo à Soraya, digo aos restantes colegas, não é? Sempre que tenham alguma dificuldade, não gastem tempo, porque o tempo não há para ninguém tempo de sobra. Sei bem isso. Muito bem, Soraya, deseja acrescentar algo mais? Não, está tudo por Está agora. tudo Obrigada. bem. Ok. Então fica a aguardar que me contacte, está bem? Muito Obrigada. bem. Ok. Marta, dou-lhe a palavra. Olá, boa noite. Estão-me a ouvir? Estou, sim, e dou-lhe a palavra. Eu estou com o seu trabalho, de facto, diz muito bem, o seu esboço. Aquilo já é um projeto de tirar o chapéu. Muito interessante mesmo. Diga, Marta. Não sei, eu tenho algum hábito de fazer trabalhos um bocado ambiciosos e não sei se aquilo vai funcionar. De qualquer forma, já falei com as voluntárias e elas vão tentar resolver os exercícios. Ainda não consegui fazer o que queria, mas vou tentando e vamos tentar em conjunto até. Não só ser eu, portanto, para os colegas que me estão a ouvir, não quero ser apenas eu a utilizar aqueles recursos, mas gostava que elas também utilizassem e elas próprias conseguissem fazer alguns exercícios, porque assim também é uma forma de aprenderem português. Portanto, É excelente, é excelente. pronto, Acho elas. essa ideia muito bem. Como Tenho são minha aprovação. jovens. Sim, como são jovens entre os 25 e 30 anos, também já têm algumas competências e é uma forma de. Pronto, tens de puxar também para isto e vamos ver o que é que vai acontecer. E ao mesmo tempo eu gostava de criar um site já há algum tempo de recursos educativos para crianças. Existe uma associação que também trabalha nessa ideia, que é o Mundo Salpicado, e eu gostava de criar uma página com vários recursos educativos. E portanto acabei por pensar em fazer isto. E tentar criar os recursos que tanto dessem para a autoformação das formandas, tanto para o português como para os conteúdos que elas têm que aprender, e ao mesmo tempo que desse para as crianças. Também é uma vantagem que tenho. Na Lousã, onde eu trabalho, existe uma escola que, ao contrário das outras, em que normalmente as atividades de enriquecimento curricular aprende-se o inglês. Temos uma escola onde acontece o contrário, as crianças aprendem o português, porque há tantas crianças nativas de inglês que têm que aprender, em vez de terem o inglês, têm o português. Portanto, acho que também esses recursos até podiam ser interessantes para aplicar naquela escola. Pronto, não sei. Depois também quero manifestar a minha solidariedade com a questão da falta de tempo. Eu, inclusivamente, há uns tempos fiz um animoto que acho que partilhei convosco, que era exatamente sobre a falta de tempo. O meu amor, este Natal, uma das coisas que me ofereceu foi uma caixinha de tempo, porque eu, como todas vós, eu tenho um problema muito grave de tempo, porque enfim, são dois empregos, é uma associação, agora é o curso e é mesmo muito difícil. Mas ainda para mais, agora em janeiro vou ter mais dificuldades acrescidas, mas talvez me vá atrasar um bocadinho, entretanto, e por isso também quis avançar para em fevereiro retomar com força, porque eu sei que agora vou estar algum tempo sem conseguir fazer algum trabalho. Também coloquei aqui, de facto, alguns recursos que eu acho interessantes a nível de. Porque já fechou um site interessante que era o MyBook, encerrou, era um site Pois, sim. queridíssimo. E portanto eu também uso o Calame, eu acho que é melhor do que isso. Sim. E aconselho também isto do e-book. O e-book é interessante porque dá para fazer livros com vídeos lá dentro e imagens e tudo mais. Sim. E o Narrable é muito giro também para fazer pequenas narrativas. Pronto. Também há, não sei se viu, a história do Pixton, que eu ando apaixonada. Sim. E também é uma forma de fazer escrita, não é? Acho que também pode ser, aliás, eu acho que o Pixton também pode ser um recurso muito interessante para aprender português, porque fazem-se tiras pequeninas, não é? E quando não se sabe, não se compreende muito bem a língua, pelo menos consegue-se fazer frases simples e pode ser Exatamente. pode ser um recurso interessante. Depois, sobre este módulo 3, aqui uma guerra autêntica. Com as batatinhas. Oh, meu Deus, as batatinhas eu vou comer por certeza, a sério. Mas eu não desisti, eu continuei e agora consegui já. Bem. Estou aqui a enviar o link, que é o blog que fiz. O blog não tem coerência nenhuma, não é nada consentâneo, porque na verdade é uma mistura de experiências, não é? Que era claro, neste momento está muito bem. Digamos, é o que eu digo sempre, até ao lavar dos cestos é vindima e aqui a oficina só termina mesmo no final. Portanto, até lá é todo um processo de aprendizagem e eu vou vendo o evoluir desse processo de aprendizagem, e isso é bom também eu ver deste lado. Sim, eu tentei fazer colocar algumas batatinhas no blogspot, nesse link que acabei de enviar a todos. Se alguém puder, pronto, usei o PB Works. Não percebi muito bem o que é que era o PB Works de início, acho que é mesmo só para... É uma wiki, é como o Wikispace, é a tecnologia que tem por trás, é como o Google Drive, o antigo Google Docs, em que nós criámos, no fundo é o Word Online, o Wikispace, o PB Works, são tudo tecnologias wiki, que é para criar... para documentos colaborativos, portanto, permitem várias pessoas poderem editar o mesmo documento ao mesmo tempo. Sim, sim. E assim também permite, portanto, publicar, ter os documentos de uma forma pública, certo? Para depois nós conseguirmos obter os links e fazer os sites, não é? Exatamente. Agora, o que tem que no seu PB Work é deixar o seu espaço visível, e então para isso tem que ir ao setting, depois é segurança, e depois tem que deixar público, porque o que me enviou não estava há bocadinho, não estava público. Do PB Work que me mandou, do PB Work não estava, ainda estava privado, e portanto não me deixou entrar, por isso... Tem que ir à sua conta e... Sim, sim, tipo, tá como público, não é? Exato. Ok, então já está. Ok. E também, eu coloquei, de facto, alguns exercícios do Hot Potatoes no meu blog, neste blogspot. Portanto, mas as imagens, não sei porquê, não aparecem. Pegam. Eu Pronto. Já os coloquei no PB Works também, não sei se era por isso ou não. É porque, se não aparecem, é porque se o seu PB Works está fechado, só estão visíveis para si. Ora, quando põe o link, quando dá para fora outro link, as imagens não aparecem, só aparecem para si. A pessoa não está convidada a ver o seu espaço de gestão. Está a perceber? Sim, sim. Mas então o que é que eu devo... Desculpa, Marta. No seu blog, onde é que tem os exercícios? Eu estou aqui com o seu blog aberto. Só para eu respeitar. Então, já estou a ver. O gato mais tolo do mundo tem aqui um exercício. Pronto, faltam de facto as imagens. Então... estas imagens não estão, estão privadas, portanto, estão, não estão visíveis, porque... Mas está interessante. Onde é que tem este exercício do Hot Potato arquivado? É no PB Work? Sim, pus no PB Work, sim, recentemente. Pus também as imagens. Ah, mas então é assim. As imagens têm que ir primeiro, antes de fazer o exercício. Ok? Se calhar o que fez foi... Primeiro fez o exercício e depois é que pôs as imagens no PB Works. É isso? Exato, foi isso? Foi não. Isso, foi. Por não. Isso é que elas não estão visíveis. Então vai ter que refazer. Eu vou mandar para os colegas, vou pôr. Os colegas podem ver. A colega já colocou no blog aqui. Podem clicar aqui e já vem um exercício de Hot Potato, que é da associação, não é? Um G-Match, é? J-Match. Sinceramente, não sei qual é. É da associação. É. Pronto, já estou aqui a ver. Agora faltam, de facto, as imagens. As imagens, primeiro têm que estar no PB Works, não é? E depois, quando estiver a fazer o exercício no Hot Potatoes no seu computador, vai procurar o link das imagens e traz para o exercício que está a fazer no seu computador. E depois já dá tudo certinho. Está a perceber? Ok, vou tentar fazer isso. Outra coisa também que percebi foi que, por exemplo... Desculpe interrompê-la. Por favor, dê um nome diferente ao exercício que fizer depois de fazer estas transformações, está bem? Está bem? Dê um outro nome, porque às vezes pode ocorrer que não haja atualização e depois volta está tudo... as imagens não apareceram, está bem? Sim, em princípio vou mesmo eliminar estas publicações. Tentei também... Mas, Marta, imagino que não tinha tempo, que não tinha tempo de fazer melhor do que isto. Uhum. Para efeitos de resolução desta tarefa, já está feito este exercício. Pronto, já me mostra que já, percebe que já sim. domina, de algum modo, já consegue... fazer um exercício sozinho e publicá-lo online. Está a perceber? Eu fiz dois exercícios de cada e, e alguns destes exercícios são de facto relativos aos livros, que são livros do Plano Nacional de Leitura, que são aconselhados para o primeiro ciclo e pré-escolar e que têm como tema os animais, portanto, e também porque o objetivo é trabalhar esses livros nas aulas, tanto dos meus alunos como dos alunos das escolas, e portanto primeiro ler o livro, compreender o livro e depois então fazer o exercício, e portanto estes exercícios reportam-se a isso, é o objetivo, e também reportam-se a alguns sites que eu já acho que são importantes, mas não é nada disto que está agora online que eu quero que seja o exercício final, porque... Marta, estou a ver também o exercício que tenho aqui que fez com o JMix, que é ordenar palavras, também está muito bem. Como não tenho imagem, o exercício está pronto, está feito. Não dei de fora este, faça o outro, mas este não dei de fora, não vale a pena porque já está bem feito. Eu ia-lhes, nesta ferramenta, o JMix é a ferramenta mais básica do Hot Potatoes, porque não permite pôr muitas frases, só uma. Mas... Há um exercício que se pode fazer também com o JMix, com imagens. Por exemplo, vi um exercício muito engraçado do primeiro ciclo, que era qual era a ordem, os alunos tinham que ordenar a ordem porque se lava os dentes, da lavagem dos dentes. E foi precisamente com o JMix e foi com imagens. Portanto, tinha as imagenzinhas do menino, das várias etapas de lavagem de dentes, e as crianças tinham que ordenar. Está a ver? Uma ferramenta muito básica, mas que, pronto, é a imaginação do professor, ok? Sim, é boa ideia. Mas este, não dei de fora esta, que esta está feita, ok? Sim, eu de qualquer forma, provavelmente vou criar outro blog, porque este aqui tem o meu nome e não... Pronto. Estou a ver também o outro, que é da realidade dos cães acorrentados, que é um exercício lacunar. Está ótimo, só está em falta a imagem, que não está visível, portanto é o mesmo problema que aconteceu com o JMax, mas também está bem, está ótimo. É só arranjar ali a imagem, ou deitar a imagem fora e fica o exercício na mesma. Não dei de fora estes exercícios porque estes exercícios estão bons. Sim. Okay? No exercício Cão Rafeiro tem a capa de um livro. Eu não sei se isto fica muito bem assim, porque o que é que eu fiz? Coloquei a imagem em cima apenas para ilustrar o quadradinho. Exato, está bem, está bem. Está depois bem, tem o exercício em cima. Tem um J. Quiz de escolha múltipla, está bem, com 5 perguntas. Pronto, está bom, está ótimo. Digamos que os seus exercícios, tirando aquela questão das imagens, está ótimo, não tem problema nenhum, está bom? Ok. Está bem. Assim, nesta fase, procurem, se virem que estão com problemas com as imagens, não coloquem as imagens. Eu acho que esta resolução da Marta foi inteligente, pois a imagem fora do exercício, portanto, se a imagem era só apenas para chamar a atenção do que se estava a falar, não é? Mais nada. Sim. não é? Não, assim, se a imagem no exercício não acrescentar valor nenhum, não vale a pena colocar as imagens, não é? Coloquem só as imagens se efetivamente acrescentarem valor. Mas pronto, no fundo, a Marta já tem esta tarefa, está feita. Pronto, se não quiser perder mais tempo, mas pronto, se quiser aperfeiçoar, tudo bem, acho que sim. O facto de Deve. ter posto a imagem foi só mais pela questão estética do blog e por causa da Sim. identificação imediata do livro. Bom, foi mesmo só Sim. por causa disso. Muito bem. Porque os professores, certamente, que conseguem, pronto, se conhecerem o livro, identificam logo a obra e vão diretamente. Foi mais por aí. Muito Mas bem. não quis colocar dentro do trabalho, portanto, do Hot Potato, exatamente para fazer esta diferença, não é? Para ver como Sim. é que resultava. Sim, resultou bem. Porque pelo menos esteticamente aqui no bloco está bem, já identifica pela imagem o que tem dentro. Sim, tive alguma dificuldade de facto com a parte do embeber, porque no tutorial aparece que nós podemos ir ao YouTube buscar Sim. e eu não consigo encontrar isso no YouTube, não sei se eles retiraram isso ou o que é que se passou. Não viu no meu tutorial. Mas sim, vi no seu tutorial que íamos ao YouTube buscar. Sim, buscar e eles têm todos os vídeos do YouTube têm código embed, ok? Mas é que eu não consegui encontrar. Eu não consegui Não. encontrar. Não, Não. mas todos têm, quando dizem share ou partilhar, eu estou agora, e depois embedded, pronto, tinha aqui um, e depois tem em share, depois tem embedded, e tem aqui este, por É exemplo, toda este código, a razão. já A viste? palavra é incorporar. Sim, a palavra é incorporar. Eu tenho isto em português e a palavra é. Incorporar, pois, exato, peço desculpa, incorporar, portanto, se estiver traduzido. Eu é que não me apercebi que era preciso até primeiro fazer o partilhar para ter o link. Pronto, mas é lógico, claro que sim. Claro que sim. Está bem, está bem. Pronto, aproveitamos este código e em vez de estar o link do vídeo, está o link do nosso exercício que está arquivado no PBWorks. Isto foi uma forma que eu encontrei, não é? Há muita gente a fazer isto, não é? Para não ter que decorar o código HTML. Marta? Sim, estou Ah, aqui. desculpa, eu estou a ouvir um som. Sim, Diga. também ouvi um som estranho, pensei que tinha sido um erro. Pois. Mas sim, agora já percebi como se faz, sim. Ótimo. Eu, por mim, acho que é só. Acho que já Ok, fica. já tenho um excelente trabalho e já fez, já pode inspirar outros colegas, muito bem. E estamos todos a aprender uns com os outros e agradeço desde já a partilha também das outras ferramentas para e-book, muito Sim, bem. eu peço desculpa se ficar um bocadinho mais ausente este mês, porque vai ser um bocadinho difícil, mas Mas já vai adiantadinha. bem, depois eu prometo compensar. Claro, claro, já vai adiantadinha, sim senhora. Muito bem, obrigada, Marta. E sendo assim, vou dar a palavra.